Hoje nós vamos começar a sétima pregação a respeito da vida cristã, ok? Gente, tem um monte de cadeira, tem uma fila inteira vazia ali, praticamente. Aqui tem cadeiras, o chão aqui está limpinho. Hoje então vai ser a sétima pregação a respeito da vida cristã. Nós vamos começar a primeira parte a respeito das quatro condições para viver a vida cristã, ok? Nós tratamos a respeito do sangue de Cristo, depois tratamos a respeito da cruz de Cristo, e hoje eu quero começar a respeito das quatro condições para viver a vida cristã, ok? Então a primeira que nós vamos tratar nessa noite é sabendo, ok? Então a nossa velha história termina com a cruz, e a nossa nova história começa com a ressurreição, amém? A nossa velha história termina na cruz e a nossa nova história começa com a ressurreição, amém? Alguém ainda está na velha história aqui? Amém? Amém? Está na velha história ainda? Quem está na nova história? Amém? Quem faz parte dessa nova história em Cristo, que iniciada em Cristo Jesus, quando Ele ressuscita, Ele inaugura uma nova história nele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Certo? Então, Romanos 6, capítulo 7, capítulo 8, dizem que são quatro as condições para se viver a vida cristã. Primeira é sabendo. Segundo, considerando-se. Terceira, oferecendo-nos a Deus. E a quarta, andando no Espírito. Então são quatro condições que nós temos que abraçar na nossa vida para que a gente consiga viver de fato a vida cristã. Nenhuma caminha sem a outra. As quatro estão coligadas na minha vida e na tua vida, ok? Nenhuma delas é descartável para a sua vida e nem para a minha vida. Quando a gente trata aqui dentro da comunidade de Gólgota, tem discipulado e qualquer outra coisa, quando a gente trata com questões de prioridades na nossa vida, que são cinco prioridades. Quais são? Primeira, relacionamento com Deus. Segunda, oi? Quê? Segunda, prioridade depois de Deus. Família. Terceira prioridade depois de Deus. Sustento, trabalho, tá certo? Você precisa trabalhar, ok? Certo? Você precisa trabalhar. Todos precisam trabalhar. Ninguém foi chamado para vagabundagem. Ok? Depois lá no céu vocês dão um cambal no Adão. Tá certo? Mas ninguém foi chamado para vagabundagem. Todo mundo foi chamado para trabalhar. Ok? Todos têm que trabalhar. Todos têm que levantar o sustento de suas mãos. Certo? Inclusive, isso foi um problema na igreja primitiva, quando Paulo manda a primeira carta dos Tessalonicenses. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele fala a questão da parousia, sobre o final dos tempos, ele dá uma palavra meio profética sobre a vinda de Jesus. A igreja de Tessalônica entendeu que Jesus voltaria naquela geração, e muita gente parou de trabalhar. Aí Paulo tem que mandar a segunda carta de Tessalonicenses para falar assim: galera, é o seguinte, vocês entenderam errado. Jesus vai voltar, mas não é agora. Calma aí. Volta a trabalhar, vagabundagem. Se fosse na Gólgota, então, já é todo mundo para semáforo pedir dinheiro, né? Para viver da obra, certo? A quarta prioridade é ministério. Você tem que ter ministério na sua vida. Você não foi chamado para ser um espectador do reino. E a quinta prioridade é a tua vida pessoal. Certo? Aqui nós priorizamos você também. Você tem que ter tua vida com você mesmo. Ok? Não adianta fugir de você mesmo. Não tem jeito. Nem para o inferno você não consegue fugir de você mesmo. Há uma condição existencial. Você nasceu consigo mesmo. Tá certo? Não tem, não é tipo o Incrível Hulk, que o Hulk é uma personalidade e o Banner é outra coisa, né? E daí tem um desenho lá que eles conseguem dividir o Hulk do Banner. Não tem jeito. Eu nasci com essa carinha, com esse narizinho, e vou ter que viver o resto da eternidade com ele. Eu estou torcendo para um novo corpo ser diferente. Mas, caso não seja, eu já estou conformado para toda a eternidade. Amém? O que importa é que a minha mulher me ama e o resto tá bom. E filho também. E ai dele se não me amar. Então, tá certo? Então, a quinta prioridade é uma vida pessoal. E quando a gente trabalha isso, sempre tem gente que acha que uma coisa elimina a outra. É. Ah, eu tenho Deus. Então, significa que eu não tenho que priorizar a família, eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que ter ministério, eu não tenho que ter vida pessoal. Ou o cara só investe na vida pessoal. Não quer saber de Deus, não quer saber de ministério, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Ou então, o cara só quer saber de ministério. Não quer saber de Deus, não quer saber de vida pessoal, não quer saber de trabalhar. Ou então, o cara só quer saber de trabalhar. Não quer saber de Deus, não quer saber de vida pessoal. Tá entendendo? Já entenderam? Já, né? Então tá bom. Nessa questão, então, das quatro áreas, é a mesma coisa. Ok? Sabendo, considerando-se, oferecendo-nos a Deus e andando no Espírito. As quatro estão coligadas. Uma coisa não elimina a outra. Amém? Certo? Esse sempre é um problema teológico que eu lido sempre em discussões e debates. Sempre as pessoas conseguem eliminar as outras coisas em nome de uma verdade absoluta. Algo que é a verdade, eles usam para eliminar outra coisa que é uma verdade. Ou seja, quando a gente diz que Jesus é Deus, isso elimina que Jesus é homem na cabeça desses caras. Entende? E quando você fala que Jesus é homem, isso elimina que Jesus é Deus. Uma coisa não caminha com a outra na mente deles. Então, sempre é um problema em questão de teologia, porque a gente sempre tem a mania de eliminar as coisas em nome de uma verdade absoluta. Uma verdade, Jesus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, segundo a Bíblia Sagrada. Foi Cristo quem criou todas as coisas. Quando a gente for tratar de cristologia, quero falar isso com vocês. Tá certo? Aí não adianta vir testemunho de Jeová passar um migué em mim, não. Entendeu? Essa semana, inclusive, recebi uma cartinha por baixo da porta, assim, jogada, assim. Lá no meu apartamento, jogaram embaixo da carta, era uma carta de testemunho de Jeová, escrita à mão. Escrita à mão, né? Santo Pipe, né? E a cartinha era desafiando para um estudo bíblico, né? Se eu tivesse tempo, uma estratégia de evangelismo para a sua vida, sabia? Liga lá para eles, fala assim, ó, preciso começar uns estudos bíblicos na minha casa, né? Ué, o cara vem na tua casa, você não precisa nem ir atrás dele, você evangeliza ele na tua casa. Na tua casa ali, ó, vem, né? Tá certo? Então, quero tratar a nossa morte com Cristo, é um fato histórico. Vamos começar lá em Romanos 6, capítulo 1, desculpa, Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante, até o versículo 11. Capítulo 6, versos de 1 a 11. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Repita comigo. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Repita comigo: eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós mais uma vez queremos te louvar por essa noite. Te agradecemos por tudo o que aconteceu nessa noite, Deus. Tudo o que aconteceu, Deus. Desde as falhas técnicas que houveram aqui, Senhor, tudo tem um propósito. Tudo tem uma razão e um propósito para nossas vidas. E eu te louvo, Deus, por essa igreja. Te louvo por tudo, tudo. Tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela nossa história, pela Tua palavra que está aqui diante de todos nós nessa noite. Ministra no meu coração, na vida de todos nós que estamos aqui nessa noite, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. A morte do Senhor Jesus, ela é representativa e inclusiva. Então, além de nos representar, Ele nos incluiu nele. Amém? Alguém aqui acha que não estava em Cristo naquele dia? Que Jesus morreu por todo mundo, menos por você? Porque tem gente que a autoestima do cara é tão pequenininha, né? É tão porcaria a visão que tem de si mesmo, que acha que ele, tá, o mundo inteiro estava lá, menos ele. Menos ele estava lá. Na sua morte, todos nós morremos. Não somente fomos colocados, não somente foram colocados sobre ele os nossos pecados, mas também foram incluídas nele as nossas pessoas. Então, isso é uma questão que você tem que estar atento com isso. Então, não somente os meus e os teus pecados estavam nele, mas as nossas pessoas estavam nele. Entenderam essa parte? Porque tem uma diferença aí. Tem uma diferença entre Cristo morrer pelos nossos pecados e nós morremos com Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, porém nós também morremos com Ele na cruz. Entenderam? Volto a falar, uma verdade não elimina uma outra verdade. Uma verdade, Cristo morreu pelos nossos pecados, ponto. Outra verdade, todos nós morremos com Cristo naquele dia. Não somente os meus pecados estavam sobre Ele. Eu, o Pipe, há 2000 anos atrás, estava em Cristo, morrendo naquela cruz. Você estava naquele dia, morrendo com Cristo naquela cruz. Amém? Amém? Como você recebe o perdão? Como é que você recebe o perdão de Cristo na sua vida? Como é que é esse negócio? Você está lá no mundão, ouvindo sertanejo, pagode, né? Certo? Tudo que é bailão da vida, você está lá. Um belo dia, você encontra Cristo na sua vida. Como é que você sabe que você recebeu o perdão do seu pecado? Ninguém sabe. Alguém arrisca aí? Como é que você sabe que você foi perdoado? Que você recebeu o perdão dos seus pecados? Porque o Pipe falou? Porque o Espírito Santo falou? Nem ouvi, Elton. Como você recebe o perdão? Crendo. Como é que você sabe que você recebeu o perdão dos seus pecados? Porque você crê. É por meio da fé. Você crê. Você não sente simplesmente isso. Você crê. Você crê que o Senhor Jesus morreu como seu substituto naquele dia, que Ele levou sobre Ele os teus pecados e que o sangue dEle foi derramado para te purificar. Essa é a resposta. Você crê. Como é que eu sei que eu fui perdoado dos meus pecados? Porque eu creio que Cristo levou sobre Ele todos os meus pecados. Eu creio. É um ato de fé que eu tenho na minha vida. E é baseado nisso que me movimento. Porque é um problema, porque quando você tira Cristo da nossa vida, da nossa teologia, se é que sobra alguma coisa, se nós tirarmos Cristo da nossa vida, o que sobra? Como é que eu sei que eu sou perdoado de alguma coisa sem Cristo? Vamos tirar Cristo da nossa teologia. Vamos fazer de conta que Cristo não existe, certo? Que Buda é o Messias, que Maomé é o Messias, sei lá. Que o Inri é o Messias. Como é que eu sei? Como é que eu posso receber o perdão dos meus pecados por meio dessas outras religiões? Fazendo o quê? Boas obras, não é isso? Ou seja, eu tenho que de alguma forma me lascar, fazer boas obras de tudo que é jeito, fazer um monte de ritos na minha vida para que de alguma forma, quem sabe, talvez, eu consiga alcançar um grau elevado de espiritualidade para que talvez numa próxima reencarnação então eu tenha uma nova chance de novamente, né? Ou seja, a questão das outras religiões sempre girando em torno dessa questão do karma, né? Em que eu tenho que operar alguma coisa por mim mesmo para que de alguma forma eu, por meio de mim mesmo, alcance alguma forma de evolução para, quem sabe, na próxima reencarnação, eu não reencarnar numa minhoca, uma barata, um rato, uma vaca, uma borboleta, né? Você pensou, cara, assim, né? Você um dia acorda uma lesminha, assim, né? Caracolzinho, um bichinho. Ainda bem que os animais não têm essa consciência que nós temos, né? Que se esse troço de reencarnação é verdadeiro, eu fico imaginando, né? Como é que é um boi, como é que é eu reencarnar num boi? Acorda um belo dia lá. Pior é você reencarnar numa vaquinha, né? Os caras vêm lá, né? De alguma forma, né? Fico imaginando essas questões assim. Porque eu acho interessante, porque como é fácil você acreditar em questões assim, né? As impossibilidades que a gente vê nas outras religiões é uma coisa assim tão absurda na minha crença, e tem gente que o cristianismo é uma coisa tão simples, ela é tão mais provável do que qualquer outra coisa. Porque nós temos um fato histórico que é a pessoa de Jesus Cristo. Está lá. Está lá. Se revelou na história. Está lá. E eu acho interessante, eu estava conversando esses dias, que tem gente que fala assim que Jesus foi até a Índia, foi discipulado por não sei que mestre, lindu lá, não sei o quê, e voltou de novo lá para Palestina e tal. Eu fico pensando assim, questões históricas, a gente quase não tem absolutamente, quase pouca coisa, a gente tem falando a respeito de Cristo. Salvo os evangelhos, o Novo Testamento inteiro e todos os livros apócrifos e a literatura dos pais da igreja, em questão de literatura histórica, secular, a gente tem muita pouca coisa falando a respeito de Cristo. Uma citaçãozinha ou outra. Eu fico pensando, como é que esses caras conseguem saber que Jesus foi para a Índia, foi discipulado por não sei quem, voltou de novo para a Palestina? Que documento histórico revela isso? Não existe esse documento. Eles inventaram. Se criou. Quem já ouviu falar aqui que Galileu foi queimado na fogueira? Levanta a mão. Porra, só meia dúzia? A vida inteira eu ouvi que Galileu foi queimado na fogueira pela Santa Inquisição da Igreja Católica. A vida inteira eu ouvi isso. Até que eu fui pesquisar até onde isso era verdade e eu descobri que essa era uma mentira. Que foi um historiador ateu que inventou essa mentira e escreveu num livro essa mentira e todo mundo acreditou. Um outro fato também que eles contaram, como fato, e também uma mentira, é que a Santa Inquisição matou milhões de pessoas. Milhões, milhares, de centenas de milhares de milhões de pessoas foram queimadas nas fogueiras da Santa Inquisição. E eu descobri, então, lendo um cara chamado... Diniz de Souza, que também é uma mentira histórica isso. Que também foi uma invenção de um ateu que mentiu, inventou essa história e todo mundo começou a repetir isso. E uma mentira dita 100 vezes se torna uma verdade. Segundo Diniz de Souza, sabe quantas pessoas morreram na Santa Inquisição? 2.000 pessoas. 2.000 pessoas morreram na Santa Inquisição. Você sabe em quantos anos de história isso aconteceu? Em 300 anos de história. 2.000 pessoas foram mortas pela Santa Inquisição. Você sabe quantas pessoas o regime ateu matou em uma semana de guerra? Sabe quantos sacerdotes e cristãos foram mortos pelos regimes ateus em uma semana de comunismo? Milhões. Em uma semana, os regimes ateus mataram mais gente na história do que em toda a história das guerras cruzadas, judeus, e guerras que eles dizem ser religiosas. Voltando aqui para a palavra... Essa questão, então, de que você precisa, né? De alguma forma. Se você tira Cristo, só sobra isso. Você tem que fazer alguma coisa para você ser salvo. Tem que fazer alguma coisa para você ser salvo. Para que você, quem sabe, numa próxima reencarnação, talvez você nasça num nível elevado. Para você também operar outras boas obras. Então é assim, o princípio é mais ou menos assim. Se você nasce perfeito, de preferência numa família rica... Você nasceu dentro de um nível elevado de espiritualidade, porque você mereceu nascer rico. Porventura, se você nasce aleijado, cego, surdo, qualquer outra coisa que você nasce nesse aspecto, você mereceu nascer nesse aspecto. Porque é o teu karma, é o que você precisa passar. Porque na outra reencarnação, de alguma forma, você fez alguma coisa errada. Uma criança que é abortada, então, significa que essa criança não mereceu nem nascer. Aí é uma questão meio contraditória, porque assim, o aborto, na verdade, é um crime que a pessoa faz, é que ela vai ter que prestar conta por ter cometido o aborto. No entanto, aquele que foi abortado também precisava ser abortado, porque era o karma que ele precisava obedecer para ser, para nascer, ou não nascer, melhor dizendo. Está entendendo? Alguma coisa está errada aí. Porque, primeiro, esse cara não tem que nascer. Porque na outra encarnação ele foi alguma coisa esquisita, como eu e você. Ele não merece nascer. Porventura, no outro lado, aquele que cometeu o aborto também passa por um crime. Mas é engraçado isso, né? O destino forja uma coisa ali e como é que isso funciona? Não sei. Alguém tem que me responder. Só não me responderam até hoje. Então, quando você crê que Jesus morreu como seu substituto, isso é a tua fé. Simples. Muito simples. Eu creio. Ah, mas é só isso, é só isso. É só isso. Crendo. Você crê na morte de Cristo? Alguém aqui não crê que Jesus morreu? A mesma escritura que diz que ele morreu por cada um de nós, diz também que nós morremos com ele. Então você vê lá, Cristo morreu por nós. Romanos 5,8. Depois diz assim: o nosso velho homem foi crucificado com ele. Romanos 6,6. E depois diz: morremos com Cristo. Romanos 6,8. E a grande questão é: por que que nós acreditamos na verdade absoluta que Cristo morreu na cruz e nós não acreditamos que nós morremos com ele naquele dia? Sendo que é a mesma palavra. A palavra não pode falar uma verdade em um aspecto e mentir em outro aspecto. A Bíblia não pode dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados e, por outro lado, dizer que nós não morremos juntamente com Ele. Que isso foi uma mentira. Há duas verdades bíblicas aqui para mim e para a tua vida. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e a outra grande verdade bíblica, que você morreu naquele dia com Ele. Amém? Amém? São duas verdades bíblicas, gente. Eu morri naquele dia. Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu naquele dia morri juntamente com Ele. Duas verdades. Duas verdades. Você não tem como crer em apenas uma delas. Você não pode crer em apenas uma delas. Você tem que crer nas duas coisas, porque uma coisa não tem sentido sem a outra. Cristo veio morrer pelos nossos pecados e acabou a história ali? Não. Naquele dia eu morri juntamente com Ele. E vocês também estavam nele naquele dia. Então, quando foi crucificado o meu e o teu velho homem? Quando foi crucificado? Há 2000 anos atrás. Lá na Palestina. Há 2000 anos atrás. Eu, você, todos nós, fomos atraídos nele. Quando ele foi levantado, ele atraiu todos nós nele. Todos nós morremos com Cristo naquele dia. Todos nós. Todos nós. Morremos e estávamos nele. Quando ele morreu na cruz, eu e cada um de vocês morremos juntamente com ele. Se eu creio na morte do Senhor Jesus, posso também crer na minha morte, tão seguramente como creio na dele. Tão seguramente como creio na dele. Por que você acredita que o Senhor Jesus morreu? Qual é o fundamento da sua fé? E por que sente? É porque sente que ele morreu? Você duvida que Cristo foi crucificado no meio de dois ladrões? Alguém duvida? Por que você sabe que Cristo morreu no meio de dois ladrões? Por quê? Como é que você sabe que ele morreu no meio de dois ladrões? Não é bem a história que eu quero. É uma outra palavrinha que eu quero. Claro que foi na história. Por quê? O Fábio já colocou a resposta ali? Ô, Fábio, você é um safado, cara. E eu que nem um bobo aqui. E os bisões nem viram ali, ficaram assim, que será, que será? Porque as escrituras dizem isso. É a única forma que você sabe. Não tem outra forma de você saber. Você só sabe que Cristo morreu porque as escrituras dizem. Você só sabe que ele morreu no meio de dois ladrões porque as escrituras dizem isso. Porque a Bíblia disse isso. Tá ok? A Bíblia não pode falar a verdade dizendo que Cristo morreu e mentir que ele morreu no meio de dois ladrões. Certo? Não pode mentir. Falar que ele morreu e a parte dos dois ladrões está mentindo. Não pode. As duas são duas verdades. Ou são duas coisas verdadeiras, ou nenhuma das duas são. Você crê porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz. Por isso que quando as pessoas vêm, e todo o intuito do diabo é destruir esse livro desde que ele nasceu, há uma forte... um forte complô contra esse livro para tentar de alguma forma destruir esse livro. E o mais fantástico disso, faz 20 séculos que esse livro é o livro mais vendido de toda a história. Todo ano, milhões de Bíblias são vendidas. E você compra lá, super interessante, compra Galileu, todo mês tem alguma crítica para com a Bíblia Sagrada. Sites e mais sites, comunidades e mais comunidades, religiões, o mundo inteiro tentando destruir a veracidade desse livro. O que é mais poderoso é porque até agora ninguém conseguiu fazê-lo. Ninguém conseguiu fazê-lo. Coisas que a arqueologia, até 50 anos atrás, dizia assim, isso não existe. Não há uma comprovação histórica de que isso existe. Aí a arqueologia vai lá e desenterra lá uma cidade lá, bem igualzinha a Bíblia descrevia, está lá, ó. E aí, a Bíblia tinha razão. Muitos arqueólogos têm se convertido à fé por causa disso. Muita gente se convertendo por meio das descobertas arqueológicas. Gente se convertendo por meio das descobertas científicas. Gente, a ciência mais do que nunca está apontando para um Deus criador. Mais do que nunca. Quando não se quer crer, meu amigo, quando não se quer crer, se nós cremos que Jesus morreu no meio de dois ladrões, segundo as Escrituras, por que não cremos que também morremos nele, segundo as Escrituras? Os dois ladrões foram crucificados em cruzes diferentes, porém, você foi crucificado na mesma cruz que Jesus o foi. Amém? Ou seja, segundo as Escrituras, você também foi crucificado naquele dia no meio de dois ladrões. Essa é a transistória em Cristo. Naquele dia, nós todos morremos no meio daqueles dois ladrões. Você estava nele quando ele morreu. Como você sabe disso? Como você sabe disso? Porque as Escrituras dizem. Porque a Bíblia diz. Repita comigo. Porque a Bíblia diz. Mais forte. Porque a Bíblia diz. Amém? Porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz. Cristo morreu. Quer você sinta, quer você não sinta. Quer você sinta arrepio ou não arrepio. Quer você veja anjo ou não veja anjo. Quer você fale em línguas ou não fale em línguas. Quer você, sei lá. Quer você sinta qualquer coisa ou não sinta qualquer coisa, Cristo morreu. Ok? Que Cristo morreu é um fato, que morreu no meio de dois ladrões é outro fato, e a nossa morte nele é igualmente um fato. E quem morreu, justificado está do pecado. Repita comigo. E quem morreu, justificado está do pecado. Amém? Então, se você morreu, Paulo está dizendo que você está justificado do pecado. Amém? Aleluia! Aplauda o teu Deus por isso, gente. Quando nós dizemos que Cristo morreu e a gente celebra a morte dele em meu favor e em teu favor, nós também temos que, da mesma forma, celebrar a nossa morte juntamente com ele. Isso significa que se nós morremos com Cristo, as Escrituras estão dizendo o quê? Que nós fomos justificados do nosso pecado. Justificados do nosso pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz. Portanto, nós não anunciamos somente o Deus crucificado. Anunciamos também homens crucificados. Eu e você, naquele dia, nele. A cruz é um esforço nosso ou um ato de fé? É um ato de fé. É isso que deixa as outras religiões do mundo todo doidas, loucas, indignadas. Porque como é que a gente pode crer nesse tipo de coisa, onde a gente pensa que a gente vai alcançar a eternidade sem nenhum tipo de esforço? Quando a gente pode ser salvo sem nenhum tipo de esforço? Eu, pelo fato de ter cabelo comprido, um cara questionou isso na minha vida. Pelo teu cabelo comprido. Falei, mas eu tenho cabelo comprido porque a minha cultura é essa. Pô, mas você não quer pagar nenhum preço para ser crente? Falei. Ué, meu filho, eu já não pulo carnaval. Já não fumo e não bebo. Pronto, todo preço já está aí. Que mais que você quer? Já é demais. Porque a Bíblia falou que nem isso é necessário. Eu não estou dizendo que eu tenho que fazer essas coisas. Eu estou dizendo que isso não tem nada a ver com ser salvo. O fato de eu não pular carnaval, não fumar e não beber, é uma consequência de escolhas que eu faço em Cristo Jesus. Pular carnaval eu não preciso nem de Jesus. Na verdade, é só uma questão cultural. Né? Agora, tipo ir no show do Ozzy, já é diferente. Né? Já tem que pagar um preço. Né? Então, velho, se bem que eu queria assistir um show do Ozzy um dia. Falar pra ele, ó, tá amarrado, em nome de Jesus. E lá enfrentar ele de cara mesmo. O homem se esforça por suprimir o pecado, procurando vencê-lo. O processo divino consiste em remover o pecador. Deus não está preocupado com a questão do pecado, dos pecados, melhor dizendo. Deus está preocupado com o pecador. Certo? Porque todos os pecados são uma consequência do pecador. Os pecados não se auto-originam a si mesmo. Todos eles têm uma fonte, que sou eu e você, que somos nós. Certo? Tudo isso tem uma fonte. É daqui que nasce, é daqui que vai para tudo. Então, o primeiro passo, que é sabendo isso, você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Como é que você sabe que os seus pecados estão perdoados? Então, são duas coisas. A primeira eu já falei umas 10 vezes. Qual que é? Bem alto. Porque a Bíblia diz. E há uma segunda, que é uma questão que sempre todo mundo tem dúvida, né, quando se trata disso. O pessoal fica assim, pô, Pipe, será que eu sou predestinado? Será que eu sou um eleito? Será que Deus, será que Jesus morreu por mim na cruz? E se eu não sou? E se, sei lá, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você pensa dessa maneira, você ainda está pensando na maneira antiga. Você ainda está achando que o processo todo nasce em você. Tá certo? Porque se você está ouvindo o Evangelho aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir o Evangelho, e você está tendo a oportunidade de abraçar o Evangelho na sua vida, você tem dúvida de alguma coisa ainda na sua vida? De que você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui nessa noite? Você pensa que foi você que quis vir aqui nessa noite? Você pensa que foi você que quis vir aqui nessa noite? Eu quero dizer, informá-lo de uma coisinha. Há uma conspiração antes da fundação do mundo para com a sua vida em Cristo Jesus. Deus projetou esse dia na sua vida antes da fundação do mundo para que hoje você estivesse aqui nesse lugar, ouvindo o que você está ouvindo aqui nessa noite. Mesmo que você quisesse hoje pegar um avião, Deus, se Ele projetou isso para a sua vida hoje, esse avião ia descer aqui na Visconde Guarapuava, você ia desembarcar aqui nesse portão para estar aqui nessa noite. Porque esse é o Deus que eu creio. Se não é o teu, é um problema teu, mas é o Deus que eu creio, que aquilo que Ele escreveu acerca de você, e Ele determinou, porque quem determina é Ele, e não esse bando de palhaço que acha que determina alguma porcaria para com Deus. Quando Ele determina alguma coisa para a sua vida, isso ocorrerá mesmo que você não queira. Quando José é vendido pelos seus irmãos, ele é levado para o Egito, vendido como escravo, é preso, quase é morto por um pecado que não cometeu. E a família dele vai lá com fome. E quando ele se revela para os irmãos deles ficam com medo. Você sabe o que, que José fala? Vocês nunca leram a Bíblia? Sabe o que, que José fala para os irmãos dele? Depois você chega em casa e leia. José fala assim: não se preocupe. Porque por causa dos dias de hoje, Deus quis que eu fosse vendido como escravo. Deus quis que eu fosse preso. Deus quis que aquele rei tivesse aqueles sonhos, para que eu revelasse os teus sonhos, para que hoje eu fosse o governador do Egito, para que hoje o povo não tivesse fome. Foi Deus quem quis. Os irmãos dele, todo mundo achando ali que era eles que estavam fazendo as escolhas ali, né? Venderam os irmãos por escolhas. E José, com a sua lucidez, falou assim: não se preocupe. Foi Deus quem esteve o tempo todo no controle absoluto de tudo. Se você tem um problema com isso, discuta com ele, não comigo. Você brigue com a Bíblia Sagrada. Fala assim: tem um problema com Deus. O Deus que nós estamos revelando é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que eu quero que seja. O cristianismo, ele não é uma religião que molda o Deus conforme a vontade dele. Nós estamos oferecendo, se é a palavra que a gente pode usar, mas nós estamos apresentando para todos vocês aqui nessa noite o Deus da Bíblia. O único Deus revelado aqui. Ah, eu não gosto desse Deus. Tudo bem. Vai lá pro Buda. Vai lá pro Alá. Vai lá. Circuncida o menininho. Né? Mulherada, uma burquinha na cara aí. Vai lá pro judaísmo. Lá no Muro das Lamentações, lá, ó. Bater a cabeça. Vai pro espiritismo, então vai lá. É uma religião muito mais agradável, pode ter certeza. Muito mais agradável. Agora, a fé cristã não é isso. Ela está aqui revelada. Então, o segundo é que o Espírito, o próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Tem que haver essa testificação do Espírito revelada no meu Espírito. Eu nunca tive dúvida de que eu era nascido de novo. Inclusive, hoje, eu estava tendo uma crisezinha assim de questões de que por que tem coisa que eu insisto em cometer na minha vida? Porque são coisas que estão ali insistentemente falando. E na hora vem aquela dúvida, pô, será que eu sou nascido de novo? Ah, eu estava na academia, fazendo balé. Aí eu estava lá, daí veio essa crisezinha assim, né? Daí eu estava sentado pensando comigo, mas peraí. Se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não estaria nem tendo essa crise. Porque quem não tem o Espírito de Deus na sua vida, pecado para ele. Pô. Agora, o fato de que toda vez que você comete pecado na sua vida, alguma coisa ali, ó, mude a sua vida. Toda vez que você sai desse lugar aqui, você sai desse lugar desafiado a mudar a sua vida, só tem uma explicação para mim. E o Espírito Santo está em você. Porque se o Espírito Santo não estivesse em você, meu amigo, você nunca mais voltaria para esse lugar. Amém? O Espírito Santo testifica com o teu espírito. O problema, sabe qual é? É que a gente está vivendo num país que é uma miscelânea de doutrina de tudo que é lado. E quando você chega para ouvir uma teologia bíblica, você está baseado tanto em porcaria teológica por aí. Eu recebi um e-mail da Rose me perguntando assim, Pipe, me indica algum site sobre escatologia, sobre o Apocalipse, alguma coisa. Eu falei assim, nem perca teu tempo. Que quase tudo que tem é lixo. Nem leia, porque é porcaria. Nem leia, porque é porcaria. Aí a gente aprende tanto lixo que a nossa mente fica confusa. Eu conheci um cara no seminário que ele tinha sido testemunho de Jeová, adventista, espírita, budista, Hare Krishna, tudo. Daí ele foi para a Assembleia de Deus, daí ele foi para Deus é Amor, daí ele foi para a Congregação Cristã do Brasil, daí ele foi para Batista, foi presbiteriana. Cara, o cara na hora da aula, na aula assim, ó, eu olhava para ele assim, que dó daquele cara, porque a teologia dele, ele já não sabia mais nem em quem acreditava. E eu vejo que a igreja evangélica está mais ou menos assim, sabe? A gente não sabe mais no que acreditar. Porque cada um fala uma coisa. É impressionante porque você liga o canal na segunda-feira e você escuta uma pregação. Olha, a televisão geralmente é uma pregação só. Mas se você tem a oportunidade de ir numa rádio, você escuta um tipo de pregação. Você vai na televisão, é outro tipo de pregação. É impressionante como está a teologia brasileira hoje. E o pior de tudo é que não tem ninguém para fiscalizar isso. Não existe. A gente fala em mal da Igreja Católica, mas na Igreja Católica, quando surge uma heresia... Ó. Igreja Evangélica, meu filho, cada um faz o que quer. Inclusive nós, estamos aqui. Ó. Nós não estamos fora desse baralho aí. A gente faz parte dessa pouca vergonha. A revelação divina é essencial ao conhecimento. Ok? Quem está na videira produz frutos. Quem não está na videira não pode produzir frutos. Não tem como. Essa é a revelação de Deus para mim e para a tua vida. Se tivéssemos mais revelação ou iluminação, teríamos menos orações e mais louvores, porque tem tipo de oração que é idiota. Por exemplo, vocês já viram, por exemplo, uma garrafa térmica, vamos dizer assim, né? Uma garrafa térmica orar para ser uma garrafa térmica, sendo que ela é uma garrafa térmica. Eu vejo que muitas vezes a gente pede para morrer em Cristo, sendo que nós já morremos em Cristo. O que você tem que fazer apenas é saber disso, que você morreu já em Cristo Jesus. Você não tem que projetar isso em termos de futuro. Fala, Jesus, me mate em si mesmo. Me mate em você de alguma forma. Você está morto em Cristo Jesus. Essa é uma verdade. E quanta gente está passando por esse mundo sem saber disso? Assim como a salvação não é produzida por nós mesmos, o mesmo se aplica com respeito à santificação. A santificação brota do Espírito Santo na minha e na tua vida. Por isso que eu falei esse exemplo, que às vezes tem questões na minha vida que eu não entendo, mas eu sei que se tem alguém que é capaz de me santificar, é o Espírito Santo, e apenas Ele. Porque alguém já cansou de tentar? Aí eu vou tentar nunca mais fazer isso. Você vai lá e faz de novo. Daí você vai lá, chega diante de Deus e fala, Deus, não, agora eu prometo, nunca mais farei. Faz de novo. Aí, não, naquela hora eu falei não muito sério, mas agora estou falando sério. Agora eu prometo que nunca mais. E vai e faz de novo. Alguém conhece essa história? Alguém conhece essa historinha? Amém? Eu ouvi tão amém, foi a Karen, está devendo, irmã. Né? A cruz atinge a raiz do nosso problema. Aí Paulo, finalizando, Paulo fala assim, ou vocês não sabem que? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer para a igreja no mundo todo. Ou vocês não sabem que? Vocês não sabem? Vocês não sabem? É o que Paulo está falando. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Vocês não sabem disso? Tem gente que não sabe disso. Tem gente que sabe que Cristo morreu, mas não sabe que morreu junto, que você está morto, e morto foi justificado do pecado. Você está justificado. Pois sabemos, olha aqui, pois sabemos. Então fala comigo, sabemos, de novo, sabemos que o nosso velho homem, foi crucificado com Ele. Amém? Sabemos disso. Você tem que sair dessa noite aqui sabendo disso. Eu sei disso. Eu sei que o meu velho homem foi crucificado com Cristo naquele dia. Amém? É isso. Ninguém pode roubar isso de você. Por isso que quando vem aquela conversinha, de novo falando, estou salvo? Não estou salvo. Estou salvo? Perdi a salvação. Pedi perdão, estou salvo de novo. Pequei, me perdi de novo. Me arrependi, estou salvo de novo. Pequei, perdi a salvação de novo. Então, depende do dia. Tem gente que chega a afirmar que se Jesus voltar, como se estiver tomando banho, se você estiver pelado, vai ficar. Tem que tomar banho, sei lá, de roupa. Né? Tinha uma igreja aí em Marinalva, acho que era o nome da cidade lá, em que o pastor proibiu literalmente os... Marialva? Sei lá. Marialva, é. Marinalva é o nome de uma pessoa, é Marialva. Em Marialva, que o pastor proibiu os casais de terem relações sem roupa e com a luz acesa. Tinha que fazer com a luz desligada e com roupa. Não era a camisola não, era outras coisas lá, não podia. Entendeu? Proibiu, porque se Jesus chegar no ato, ferrou. Então você tem que ficar meio esperto assim. Qualquer trombetinha ali, sai correndo. Não pode ouvir o som de trombeta, né? Tá lá. Então tem gente que crê nisso, crê que de alguma forma, se naquele momento da sua vida, você tiver de alguma forma, está fazendo alguma coisa errada, você perdeu a salvação. Entendeu? Perdeu. É esse evangelho que se crê. É um evangelho que não entendeu a totalidade do que seja a cruz. Porque se eu fui morto, se eu estou morto para o pecado, eu estou morto para o pecado. Vou falar a coisa mais lógica. Se eu estou morto para o pecado, eu estou morto para o pecado. O pecado não tem mais domínio, não tem mais poder sobre a minha vida. Eu não estou dizendo agora que o Pip está liberado para sair daquela porta para fora e pecar todo momento, toda hora, todo instante. Não é isso que eu estou falando. Porque o pecado na minha e na tua vida tem que ser um acidente de percurso e não uma constância. Não pode ser uma postura sempre ali na minha, na tua vida. O pecado tem que ser um acidente na sua vida. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida em nome de Jesus. E se tem, tem alguma coisa errada com você. Lembra que eu falei domingo passado? Que todo pecado que eu e você fazemos, fazemos por escolha própria. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não. O diabo tem alguma coisa a ver com isso? Muito pouca coisa, se tiver. Tudo tem a ver comigo e com você. Amém? Então a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, nesses quatro passos, é que você foi morto em Cristo Jesus. Saia daqui nessa noite mortinho da Silva, em nome de Jesus. Hoje vai ser o Zumbi Walker da Gólgota. Tá ok? Hoje vocês vão sair dessa noite, nesse lugar, mortinho da Silva, em nome de Jesus. Sabendo que vocês morreram com Cristo naquele dia. Todos vocês. Todos vocês. Fala comigo assim, fica em pé. Fala assim comigo. Eu estou morto com Cristo. Eu estou morto com Cristo. Amém. Senhor Jesus, eu te louvo pela tua palavra nessa noite mais uma vez, Senhor, que essa tua palavra, Deus, venha nos ajudar, Senhor. Nos ajude, Deus, a ter sempre, Deus, essa revelação clara na nossa mente, Deus. Clara, Deus, de que como o Senhor morreu naquele dia, nós também morremos contigo naquele dia, Deus. Naquele dia não foi somente a tua morte, mas foi também a nossa morte, Deus. Naquele dia todos nós morremos em ti, Senhor. Todos nós morremos em ti para viver uma novidade de vida, Senhor. Uma novidade de vida. Acompanhe cada um dos que estão aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar mais uma vez? Chamar aqui na frente o Thiago e a Muriel.